Levante as suas mãos assim. Quero pedir que Deus destrave sobre a sua vida toda trava espiritual que esteja atrapalhando a sua prosperidade, o seu reinado em terra. Estenda as suas mãos. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, ordenamos o nome de Jesus a todas as autoridades espirituais, a todos os seres espirituais. Nós declaramos, no nome de Jesus, o ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que tem um poder sobre a vida, sobre a morte, tem a chave do céu e do inferno. No nome de Jesus Cristo, um único e absoluto Senhor, nós ordenamos que todas as travas espirituais que estão segurando parte da vida ou uma área da vida do teu povo caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todos os espíritos maus que foram ordenados, enviados pelas trevas para fechar algumas áreas de nossas vidas, nós ordenamos agora, em o nome de Jesus, tire as suas mãos sujas, ó inferno, ó demônios, tire as suas mãos sujas dessas vidas, dessas famílias, e libera, Senhor, agora a prosperidade, a graça, a unção e a vitória para essa família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais um pouco, dando graças ao nome dele. Tome teu assento aí, por favor. Eu quero dizer para algumas pessoas, Deus, desde o início desse culto, tem falado no meu coração, para dizer para algumas pessoas que estão aqui, olha, ele está dizendo, eu estou agindo. Eu estou agindo, é só esperar. Há uma outra expressão que Deus lançou no meu coração que fugiu, mas é algo muito próximo disso. É só esperar, esperar ele estar agindo. Amém? Mantenha-se firme e forte. Que dia, hein? Uau, que calor, hein? Deus é bom. Amém. Bom que a gente está num ambiente refrigerado, gostoso. Tem gente malucão que está lá fora, né? A gente está aqui no lugar gostoso, cheio de paz. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Queridos, abra comigo o texto de Gênesis, capítulo 30, versículo número 27. Gênesis, capítulo 30, versículo de número 27. Mesmo assentados, a gente vai ao encontro desse texto, porque Deus tem algo forte demais nessa noite para compartilhar as nossas vidas. Gênesis, capítulo de número 30, versículo 27. Minha tradução diz assim, olha, Labão lhe respondeu, se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor a ti. Labão está falando isso para um camarada chamado Jacó. Versículo número 30. 30, a gente vai pensar apenas três versículos ou quatro desse capítulo. Gênesis 30, versículo 30. Você achou? Diga glória a Deus. Você está cansado? Diga misericórdia, Senhor. Deus abençoa essa vida. Você vai sair daqui cheio da graça, cheio de fogo, animado, animada. E amanhã, quarta, a tua quarta será magnífica. Gênesis 30, versículo 30 diz assim, olha, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda, Jacó falando agora para Labão, tem-se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E o último versículo é o 43, que é a síntese da vida desse homem de Deus, Jacó. Gênesis 30, 43 diz assim, e o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Eu vou ler outra vez. Você deve estar dizendo assim, Senhor, eu não preciso de rebanho, eu não preciso de servo e servo, muito menos de camelo e jumento. Claro, a gente mora numa zona urbana. O que Deus está dizendo para você é que você pode ter o melhor dessa terra se você for fiel a Ele. Amém? A palavra de Deus diz então, e o homem se enriqueceu sobremaneira, teve grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumento. Eu já adiantei para vocês que nessa noite nossos olhos se voltam para um personagem que eu diria muito especial da história da fé. Vocês já sabem, hoje a gente vai se encontrar com Jacó, e eu qualificaria Jacó como um dos maiores patriarcas de Israel. Israel só toma corpo, só toma, de fato existe após Jacó. Ele é o pai das 12 tribos, daí vai nascer a grande nação israelita. A história de Jacó é fascinante e cheia de grandes lições. Ele alcançou, preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora, ele alcançou um patamar onde poucas pessoas chegaram. Chegou esse patriarca, chegou uma posição tão especial, tão qualificada, tão cheia da presença de Deus, que quando a gente busca na história sagrada, a gente conta nos dedos quantos chegaram ao patamar que Jacó alcançou, né? O que a gente percebe da leitura dos textos bíblicos, da história dele, que ele ao longo do tempo se enriqueceu e se tornou uma das pessoas mais poderosas do lugar onde Deus o plantou. Preste bem atenção, ele se torna uma das pessoas mais poderosas dos lugares onde Deus plantou. Porque Jacó passou por vários lugares. E em todos os lugares a mão do bondoso Deus esteve com ele. Deus quer te acompanhar assim como acompanhou Jacó. Mas preste bem atenção no que a gente vai dizer. A vida vitoriosa de Jacó, ela, como já adiantei, nos revela lições poderosas, princípios espirituais sobre como ser um grande conquistador. Como alcançar um estado que eu chamo de destravamento da prosperidade para a gente frutificar a vida toda. Como alcançar o patamar que Jacó alcançou? Antes de compartilhar, é importante que você tenha compreensão de alguns fatos interessantes em relação a esse irmão da fé, em relação a esse grande patriarca. A primeira coisa a se atentar sobre a vida desse irmão é que ele tinha uma ascendência poderosa. Repita comigo, ascendência poderosa. Jacó descendia de dois camaradas marcados para vencer. O pai dele se chamava o quê? Isaac. Você sabe quem era Isaac? O filho da promessa. Logo, Jacó era neto de Abraão, o pai da fé, aquele que recebeu do próprio Deus direcionamentos espirituais incríveis. Ele tinha, então, uma ascendência poderosa espiritualmente falando, era fruto de pessoas que tinham muita intimidade, muita comunhão com Deus. Ele já nasceu com muitos pontos. Os seus filhos, os nossos filhos, os nossos netos já entram nessa história com enorme vantagem. Já está lá na frente, sabe por quê? Eles descendem de pessoas que servem a Deus. Eles descendem de pessoas que têm a marca do Cordeiro. Eu tenho a marca de Cristo. E isso faz toda a diferença. De repente você está me ouvindo todo animado e deve estar pensando assim: o pastor não tem problema nenhum. Tenho. O pastor só tem vida boa e mordomia. Não é verdade. Estou em guerra por vocês. Estou em guerra por meus filhos. Estou em guerra por gente que eu amo. Mas a minha felicidade advém de um fato: eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Ele pode tudo. De vez em quando, aplauda ele, dá glória, mas aplauda dando glória. Uau, aleluia. Glória a Deus. De vez em quando eu ouço ele sussurrar no meu ouvido. Ele diz: Marco, Fique calmo. Às vezes não é um sussurrar. Às vezes eu recebo até como um tapa na testa. A minha relação com Deus é nesse nível. Às vezes eu ouço a voz dele dizendo o contrário. Fique calmo, meu camarada. Pelo amor de Deus, você não me conhece? Ah, ele me chama a atenção. Então eu gostaria que você entendesse isso. Você tem o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ao seu lado. Toca no ombro do seu irmão, acorda ele e fala: você tem ao seu lado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para de reclamar. Você tem ao seu lado, para de reclamar. Só gente poderosa, gente cheia de unção. Uma outra coisa sobre a vida de Jacó, para a gente entender por que esse homem é tão especial. Jacó é uma das maiores referências da minha vida. Vocês vão ouvir falar de Jacó várias vezes. Se uma das minhas filhas, ou as minhas filhas estiverem ouvindo agora, vão falar assim: papai vai falar de Jacó mais uma vez. Durante os anos que eu estiver aqui, eu vou falar muito de Jacó, porque ele é uma enorme referência. Segunda coisa, Jacó é fruto de um milagre. Fruto do milagre. A mãe dele, a esposa de Isaac, não podia ter filho. Qual é o nome dela? Rebeca. E Deus fez um milagre, deu dois. Jacó e Esaú. Então ele é fruto do milagre. E ainda sobre a vida de Jacó, a gente poderia dizer que ele tinha ao seu lado uma mulher que temia Deus, uma mulher que honrava Deus. E aí a gente aprende uma lição linda, querido. Você precisa andar com gente que honra a Deus. Você precisa ter ao seu lado gente que tem a marca do Cordeiro, que atrai anjos, que atrai a glória dos céus, que agita o céu quando ora. Tem gente que quando ora agita o céu. É sério, querido. Kleber Lucas tem uma música que ele diz que às vezes a gente ora e parece que o céu está o quê? De bronze, não passa nada. Mas quando você está em comunhão, você agita o céu. Quando chega lá na glória, a oração de alguém que tem comunhão com Deus é anjo voando de um lado para o outro, porque o teu louvor, a sua adoração, faz com que haja festa lá no céu. Quer ver milagre? Agita o céu. E aí os céus vão agitar as águas e você vai ser mais do que vencedor. Como eu falei, a síntese da vida desse patriarca, eu já li, diz o seguinte: o homem se enriqueceu sobremaneira. Agora preste bem atenção, ele não prosperou do dia para a noite, foi uma conquista no tempo e com o tempo, fruto de fidelidade, fruto de espera, fruto de comunhão com Deus. Mas eu vou parar porque aí senão eu vou adiantar o que eu quero destacar. Mas é importante destacar agora que a vida deste homem, esse grande conquistador, as coisas não aconteceram do dia para a noite. Ele teve uma longa caminhada junto a Deus. O que eu quero dizer é que você ainda não passou por tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Se as coisas estão apertadas agora e você está reclamando, querido, melhor óleo, o melhor azeite sai de uma azeitona que é prensada com muita força. Aguarde, a vitória vai chegar. Pastor, mas meu deserto está demorando. Aguarda que a vitória vai chegar. Não olha para trás, não renuncia a teu Deus, não ouse esquecê-lo, espera em Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus de verdade? Mas diga um glória a Deus bem alto. Um, dois, três. Para que gritar tanto? Deus não é surdo. Dê glória, não deixa ninguém roubar a sua glória. Agora compartilhando o porquê que Jacó se torna um homem tão próspero. Eu diria que ele tinha o feeling no ponto exato. Ele tinha a percepção, ele tinha a compreensão de Deus, a fé num ponto exato. E quando a gente percorre a vida dele, a gente vai perceber que uma das coisas destacáveis na vida dele eram as preferências que Jacó tinha no coração. A todo momento, Jacó preferia Deus. Há um momento na vida dele que eu diria que é o momento mais importante da sua carreira. É um momento que vai mostrar para a gente, ou vai abrir o caminho de vitória na vida dele. Foi quando ele, então, compra a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Deixa eu contar essa história para você. Um dia Esaú, que era caçador, Esaú era o primogênito. Repita comigo, Esaú era o primogênito. Quem tem direito à bênção de progenitura é o primogênito. E um dia, Esaú chegou da caça faminto, e Jacó era bom cozinheiro, estava cozinhando um guisado, uma coisa especial. E Esaú ficou desesperado, queria aquele guisado. E então Jacó lhe fez uma proposta e disse para ele: me dá a bênção da primogenitura que você tem sobre você, o direito que você tem. Ah, Esaú olhou assim: que direito? Meu pai é pobre, meu rebanho é pequeno. E ele deve ter calculado: fica com você, me dá esse guisado. Jacó sabia que essa bênção era tudo de especial, porque ele preferia Deus. Ele sabia que a sua vida seria determinada por essa bênção. Essa bênção da primogenitura foi dada a Abraão. Deus disse para Abraão que ele reinaria sobre a terra, de que todos os povos se curvariam diante dele, e os descendentes dele também. Em outras palavras, sobre a vida de Esaú havia essa bênção: seus irmãos vão te servir, você vai comer do melhor dessa terra, sobre você tudo de bom vai acontecer. Esaú não tinha preferências por Deus, Jacó tinha. Ele disse: eu quero a sua bênção. E esta bênção foi transferida para Jacó. Ele sabia, repito, que isso seria determinante para a sua história, e ele não queria perder a bênção de Deus por nada. Eu, sem erro, diria que Jacó cresceu tanto na vida porque ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. E eu quero te adiantar: você também tem, porque quem é o primogênito de Deus? Você sabe qual é o nome dele? Jesus é o primogênito. E esse primogênito, lá na cruz, conquistou tudo que nós precisávamos. A bênção da primogenitura está sobre a igreja, sobre você. Você descende de gente cheia de comunhão com Deus. A mesma bênção de Jacó está sobre você. Mas, como eu falei, ele tinha um feeling no exato momento, ou na medida certa. A segunda coisa que a gente percebe na vida de Jacó está lá em Gênesis, capítulo 28. Após ele ter fugido da presença do seu irmão Esaú, porque houve alguns enrolos, alguma dificuldade na relação entre os dois, e não vou falar agora por uma questão de tempo. O fato é, houve uma inimizade entre os dois, e Esaú prometeu matar o seu irmão. Olha que coisa terrível. E então Jacó, seguindo a orientação da sua mãe, Rebeca, é obrigado a fugir, sair de casa. Ele tinha sobre si a bênção da prosperidade. E ele sai de casa sem nada. A primeira noite dele é um relento, como travesseiro. Ele tinha uma pedra. E naquela noite, Deus de Abraão e de Isaac resolve se revelar a Jacó. Jacó até então tinha ouvido falar do Deus dos seus pais. Lutou para receber a bênção do Deus dos seus pais. Mas ele não sabia quem era esse Deus. E nessa noite, aonde ele estava dormindo, ele teve um sonho. E viu uma escada. E na escada, anjos subiam e desciam. E lá na ponta da escada estava Deus. E aí Deus, nesse sonho, disse para ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a sua descendência. Em outro momento, Deus disse para ele: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quem tinha ouvido isso antes? Abraão. Agora Deus está dizendo: você tem a marca, você tem a bênção. É sobre você que tudo isso vai acontecer. e Deus disse algo ainda mais poderoso. Eu considero agora o mais poderoso, o mais incrível, Deus diz agora para Jacó, que eis que estou contigo. Aleluia! Melhor do que bens é a presença de Deus. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei. Pastor Augusto pregou para nós domingo passado, falou que a bênção de Deus nos persegue. É uma expressão hebraica que dá essa ideia, né? Ela nos segue, ela deve perseguir. Deus nos persegue, isso é, não nos deixa em paz, no bom sentido. Deus é chiclete. Depois que Ele te escolheu, Ele não te larga nunca. Glória a Deus. Não abre mão da tua vida. Vai brigar com todos e com todos para você manter-se firme nele. Não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. E nesse dia, Jacó tomou uma decisão incrível. Ele fez um voto. Fez uma aliança com Deus. Voto, aliança com Deus. E Jacó disse assim para Deus: Deus, se de fato o Senhor me abençoar e for comigo pelos caminhos que eu vou percorrer e derramar bênçãos sobre minha vida, eu vou te servir e de tudo que eu ganhar, eu vou lhe entregar o dízimo. Fiz um voto, aliança com Todo-Poderoso. Quando você é aliançado com Todo-Poderoso, nada pode roubar aquilo que Ele, o Todo-Poderoso, entregou e deseja para a sua vida. Eu diria sem errar, sem medo de errar, que o voto que Jacó fez foi determinante. Além de conferir a presença de Deus, também impôs a cooperação do Todo-Poderoso. Preste bem atenção. Quando Jacó deixou a terra onde ele estava saindo, ele saiu sem nada, apenas com a roupa do corpo, como eu disse. Mas, ao longo da sua vida, após ter cumprido o voto que ele fez a Deus, ele se tornou a pessoa mais importante da sua região. E quando ele regressa para Israel, mais tarde, antes ele sai sem nada, ele regressa com rebanhos enormes, com muitos empregados. Ele volta para a terra prometida, cheio de prosperidade, porque ele cumpriu o voto que fez a Deus. Cumpriu o voto que fez a Deus. Vou repetir mais uma vez: cumpriu o voto que fez a Deus. Você tem que aprender a esperar. Por isso que você não pode faltar a ministração de domingo pela manhã e à noite. Você vai entender um princípio incrível. Eu vou adiantar algo aqui nessa noite. Mas você vai aprender algo incrível. Não, não vou adiantar. Não vou. Eu tenho só 5 minutos. Não vou adiantar. Aprenda a esperar. Quer saber o que eu vou dizer? Venha domingo. Haha. 10h30, 8 horas ou 19 horas, eu não sei também qual culto eu vou pregar sobre isso. Então venha, que Deus vai abençoá-lo tremendamente. Aliança, voto, cumprir os votos. Espera, Deus vai te fazer prosperar. Terceira coisa que a gente percebe na vida de Jacó, e é fundamental na vida de você que quer ser profético, quer ser empreendedor, quer crescer, você tem que aprender a recomeçar quantas vezes for necessário. Tem muito crente derrotado, sabe por quê? Ele acha que tudo na vida dele vai dar certo sempre. Caramba, tem contra você forças espirituais fortíssimas. Satanás vai fazer de tudo para você tropeçar. E os nossos pecados nos fazem o que cair. E às vezes nós caímos e retrocedemos. Jacó acertou em tudo na vida? Sim ou não? Não. Mas uma das características lindas de Jacó foi recomeçar. Todas as vezes que ele caiu, ele se levantou. Todas as vezes que ele teve que mudar de lugar de viver, ele foi para outros lugares na esperança, na certeza de que Deus estava com ele. Primeira coisa que ele teve que vencer foi os elementos sabotadores. Há elementos que podem sabotar a graça de Deus, o projeto de Deus em nossas vidas. E Jacó, para se tornar esse grande patriarca, ele teve que primeiro vencer alguns elementos. Por exemplo, mágoas, ressentimento, tristeza. Estava longe da família, longe da sua mãe, sentia saudade. Venceu a falsidade, venceu a mentira para seguir em frente. Você tem que vencer esses elementos sabotadores da sua alma, da sua estrutura psíquica, que querem te amarrar num colchão, amarrar na poltrona em casa, te amarrar lá fora e não permitir que você sirva a Deus com qualidade. Porque servir a Deus envolve servi-lo com qualidade. Repita comigo, eu devo servir a Deus com qualidade. Por isso que eu tenho que apresentar a Deus o meu melhor, para que então o Senhor me abençoe rica e abundantemente. Recomeçar. E ele recomeçou várias vezes, acreditando que Deus estava com ele. E a gente ouve o testemunho da boca de Labão, o sogro dele, né? Uma coisa incrível, Labão diz para ele: Deus me abençoou por tua causa, porque aonde você coloca as mãos, tudo dá certo, e eu fui abençoado por você. Olha que testemunho incrível. O teu patrão já disse para você assim: olha, eu estou desconfiando que depois que eu contratei você para minha firma, tudo começou a melhorar depois que você veio para minha firma. Nós temos sobre nossas vidas a bênção de Deus. E eu quero terminar dizendo para você que uma das outras, ou uma quarta característica da vida desse homem de Deus, é ouvir e seguir a direção de Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. Jacó é alguém que tinha ouvido sensível à voz de Deus. Coração aberto para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Você quer vencer, você quer colher os frutos da vitória, ouça Deus e cumpra o que Deus determinou sobre a sua vida. E eu termino dizendo, a vida de Jacó, ainda que tenha sido marcada por altos e baixos, ela se encerra com um saldo extremamente positivo. O importante não é o início, é o final. Repita comigo. O mais importante não é o início, é o final. É o resultado final, amém? E o resultado final é extremamente positivo. Insisto, ele começou sem nada e terminou como um dos grandes patriarcas de Israel. Isso por quê? Tinha ouvido e coração sensíveis à voz do Todo-Poderoso. E eu então digo para você, porque meu cronômetro mandou parar, você também pode experimentar a abundância de Deus se você seguir os passos de Jacó. Você foi chamado para ser muito próspero e ser abençoado. Fica de pé, abençoado, em nome de Jesus. Fica de pé. Oh, glória a Deus, você foi chamado para ser muito, muito abençoado.